bota na boca, bota na bota na bota na boca, bota na boca. Lá vai fogo, fogo. Até comer sua perereca. Fui calculista criado na vida louca. MCPR vai falar pra essas garotas. Meu coração é congelado. Minha piroca é um iceberg. No pele na pele, catucadão que elas pedem. No pele na pele, catucadão que elas pedem. No pele na pele, catucadão que elas pedem. DJ Pedrinho, sempre trazendo novidades pra você. Bota um outro, tira um. Tira, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Bota um outro tira, bota um outro tira. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha. Eu sou o cara errado, mas com a pegada certa. Vou fingir que te amo até comer sua perereca. Fui calculista criado na vida louca. MCPR vai falar pra essas garotas. Meu coração é congelado, minha piroca é um iceberg. No pele na pele, catucadão que elas pedem. No pele na pele, catucadão que elas pedem. No pele na pele, catucadão.